canta de tudo nas rodas de capoeira. Louvação dos velhos mestres e até pra quem morreu. Do pandeiro e o atabaque, do gansai e o agogô. Eu só não vi falar do dia que o meu gunga quebrou. Cadê meu gunga que você me prometeu? Ai, ai, meu Deus, cadê meu gunga que você me prometeu? Tem sempre um cabra na roda que é pra tomar conta disso. Trocarame com vavenga de biribol de caniz. Gunga veio do Kikongo, me disseram um tempo atrás. Dizem que é pessoa velha, pra mim o meu gunga é muito mais. Cadê meu gunga que você me prometeu? Meu Deus do céu, cadê meu gunga que você me prometeu? Pode ter bom mandingueiro, cantador no meu terreiro. Pouco importa, camarada, meu gunga fala primeiro. Mais bonito que a Iruna e o canto do sabiá. Me perdoa, Deus do céu, é o meu gunga tocar. Cadê meu gunga que você me prometeu? Ai, meu Deus, cadê meu gunga que você me prometeu?